Dizendo a Jerusalém, lembrando do amor. Na mocidade andávamos contigo, no deserto, oh Pai, eras nosso abrigo. Mas como Israel nos afastamos, trocamos a glória por vaidades, nos perdemos. Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, nos fez existir? Espírito Santo, clama em nós, nos ensina a voltar, ó Senhor, a tua voz. Que as nações vejam e se espantem, por te deixarmos, por te nos levantem. Terra fértil, o fruto colhemos, mas contaminamos os dons que temos. Os sacerdotes gritaram: onde está o Senhor? E o povo se esqueceu do seu amor. Ó geração, considera a verdade: não há deserto em ti, mas sim a liberdade. Porque dizemos que não precisamos de ti, se em cada aperto, oh Pai, só em ti vou existir. Espírito Santo, clama em nós, nos ensina a voltar ao Senhor, a tua voz. Que as nações vejam e se espantem, por te deixarmos, por ti nos levantem. Oh, que se levantem os deuses que fizemos no tempo da angústia. Onde estão, não sabemos. Quebramos a aliança, mas vem nos restaurar. Manancial de águas, vem nos purificar. Espírito Santo, em nós, nos ensina a voltar, ó Senhor, a tua voz. Que as nações vejam e se espantem, por te deixarmos, por ti nos levantem. Levanta-nos, Senhor, te buscamos em adoração. Em cada coração faz brotar a salvação.